voz a todos vocês. Chega junto, que o maestro tá no ar. DJ Rebelde. Eu te olhei e você me olhou. Eu te amei e você me amou. O teu beijo tão indiferente. Olha o beijo. E o desejo veio tão de repente. E eu fiquei ei, ei, ei, louco por você. E eu pensei, não posso te perder. O teu corpo só começando. No meu era tão quente. E o teu calor não sai da minha mente. Bora dançar, botinho, como é que é? Vamos lá! Baby, baby, baby, baby. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Baby, meu bem. Só penso em você e mais ninguém. Rebelde. Baby, baby, baby, baby. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Baby, meu bem. Só penso em você e mais ninguém. DJ Rebelde. Sabe a grande amiga do Jean Ângelo, a Begalana, Guazes, obrigado. Alô, Thaís! A Thaís, seu grande amor, curtindo a nossa sexta Redrô. Valeu! Vamos lá! Bora, Cláudio Ramos! Eu te olhei e você me olhou. Fala, meu parceiro, bate fino! Eu te amei e você me amou. O teu beijo tão indiferente. E o desejo parceiro Júnior de repente. O rei do camarão graú. E eu fiquei para Júnior louco por você. E eu pensei, não posso te perder. A Drogris Eventos. O teu corpo e o Eldo Marcador. O meu era tão quente. Tá de volta, né? E o teu calor voltou a alegria da mulher. Não sai da minha mente. E aí, baby? Baby, baby, baby, baby, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Baby, meu bem. Só penso em você e mais ninguém. E aí, Mutiguinho? Baby, baby, baby, baby, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Baby, meu bem. Só penso em você e mais ninguém. Só penso em você. DJ Rebelde. César Redondo do Bugiguinho. Olha no Bragão. Alguém que um dia eu me DJ Rebelde. Hoje não gosta de mim. Alguém que um dia eu me apaixonei. Hoje tem raiva de mim. Bora, Rafinha! Descobri o motivo desse não gostar. Foi uns e outros que assumiu meu lugar. E fui deixado de lado sem me defender. Dessa vez eu tenho mais que aprender. Yeah, yeah. Vou botar um anúncio no jornal. Rafinha Divulgações, fazendo a mídia dos melhores eventos de Belém. Estou só, sozinho, sem ninguém. Estou só, à procura de alguém. Estou só, sozinho, sem ninguém. Estou só, à procura de alguém. Ele toca e te encanta, DJ Rebelde, o maestro da saudade. Só começando os trabalhos aqui na Sexta Redrô. É Budiguinho. Vamos lá! Alguém que um dia eu me liguei, hoje não gosta de mim. Alguém que um dia eu me apaixonei, hoje tem raiva de mim. Yeah, yeah. Descobri o motivo desse não gostar. Foi uns e outros que assumiu meu lugar e fui deixado de lado sem me defender. Dessa vez eu tenho mais que aprender. Yeah, yeah. Vou botar um anúncio no jornal. Alô, Pedrinho, celebridade! Que de agora em diante está só. Estou só. De novo. Estou só. Sozinho, sem ninguém. Estou só. Estou só. Vamos lá. À procura de alguém. Estou só. O ditão está só. Sozinho, sem ninguém. Estou só. O Júlio também, a gente. Abração para Deus do Renato. Valeu, Júlio. Bora, Citara. Como é que é? Eu não quero mais você, porque você só me faz sofrer. Então relembra. Eu sinto muito em dizer, DJ Rebelde, você não consegue entender. E no final? No final de semana eu gosto de lazer. E também brincar e beber. Gosto de estar com você. Gosto do clube, a piscina e do futebol. Na praia tomando sol. Adoro ir por do verão. E ela fica brava. E ela fica com raiva e me olha. Me olha. Olha convite. Vamos embora. Para de chupar cabeludo. E pra disfarçar pra luz, meus amigos. Eu falo. Fala. Estou me sentindo mal. Tchau, bye bye. Ele chegou pra detonar a saudade. DJ Rebelde. Você, DJ Rebelde, manda ver. Relembra. E a galera vai chegando na nossa sexta redonda do Buxiqui. E o Rebelde vai tocando o bregão. Vamos lá. Eu não quero mais você. Só me faz sofrer. Príncipe Negro Retro. Eu sinto muito em dizer, DJ Rebelde. Você não consegue entender. E no final de semana, no final de semana eu gosto de lazer, brincar e beber. Tô passando DJ Rangel já na área. DJ do Reprise. Gosto do clube, a piscina e do futebol. E aí? Na praia tomando sol. Adoro e curto o verão. E ela e ela? E ela fica com raiva e olha. E olha. Olha, convite, vamos embora. Pra disfarçar pra os meus amigos. Eu falo, estou me sentindo mal. Tchau, vai, vai. Salve, Mercedo! DJ Rebelde! Vai relembrando! É a sexta redonda do Buxiqui! Vem deixar de prova, você não é a mais gostosa. Deixa de bobeira. E hoje? E hoje já é sexta-feira. DJ Rebelde. Noite até eu cita. Meninos e meninas. Como é que é? Outros bares rolam. A maior adrenalina. Você não sabe o que é bom, pois eu vou te te levar pra gente dançar, pra gente ficar a noite inteira no bar. Sai comigo, mano. Você não sabe o que é bom, pois eu vou te levar pra gente dançar, pra gente ficar. O som tá bom aí, mano. A noite inteira no bar. Vamos lá! Vontade de pegar a BR e me embora, moleque! Mas pera aí, vou dar uma parada. A gente vai parar. E todo o teu orgulho. Fala, Diego! Logo vai acabar quando eu. Tô passando pra brother do Diego dos Índios. Ele é o seu grande amor. Princesa. Alô, Rafinha! Meninos e meninas, todos bares rolam a maior adrenalina. Você não sabe o que é bom, a gente olhando pro céu, numa lua de mel, naquele motel. Ui! Que nos convida pra gente amar. Ah, ah, parará, parará. Como é que é? Antes do viaduto, a gente vai parar. E todo o teu orgulho logo vai acabar. Fala, meu parceiro, bate fino! Toca numa boa. Bora, Budigui! Só quero te amar. O som tá bom aí, mano? Querendo você aqui, com você vivo a sonhar, na madrugada. E aí, mulher Sônia? Sonhar com você, estou quase louca. Pois é, né? E o amor aumenta, a chance é pouca. Vou tentar te conhecer. Você reclama que não sabe o que fazer. DJ Rebelde. Se eu saio à noite, só volto ao amanhecer. Eu já não aguento mais com tantas reclamações. Olha aí, ó! Um dia desse vou domar meu coração. Um dia desse. Um dia desse vou domar meu coração. Bora, Júlio! Eu saio à noite, mas bem sei, não sou vilão. Hoje ganho a vida cantando minhas canções. Canto samba, canto reggae, canto brega e baião. Um dia desse vou domar meu coração. Um dia desse vou domar meu coração. Relembra aí! Eu vou sofrer se eu te perder. Mas diga, amor, o que é que eu vou fazer? Se você é a minha inspiração. E aí, Cláudio Ramos! Um dia desse vou domar meu coração. Um dia desse, vou domar meu coração. De mais uma diversão. Para patroa, mim fica sempre pra depois e nunca se queixa. Bora, Rubinho! Você vai sempre ser a outra, ficando sempre encostada. Bora, Johnny! Pelos cantos. Como é que tu tá, Johnny? Tá reserva, na reserva. Você nunca vai ser a titular. Na reserva, na reserva. Não vale a pena as migalhas que ele dá. Na reserva, na reserva. Você nunca vai ser a titular. Na reserva, na reserva. Não vale a pena as migalhas que ele dá. Do que eu. Não tá chegando aí não. Pode ter certeza que não vai não. E aí? Você não passa de mais uma diversão. Vai daí! Fica sempre pra depois e nunca se queixa. E aí? Você vai sempre ser a outra, ficando sempre encostada pelos cantos. E na parada com ele! Na reserva, na reserva. Você nunca mais será de DJ lá. Rebelde! Na reserva, na reserva. Não vale a pena as migalhas que ele dá. Na reserva, na reserva. Você nunca mais será de lá. O maestro rebelde. Acho que estou ficando louco. Segura aí! Meu bem de pensar tão somente em você. Ô maestro! E o meu sofrimento não vai durar pouco. Chama o bragão! Se eu não conseguir de uma vez te esquecer. Acho que estou ficando louco. Angelo! Meu bem de pensar tão somente em você. E o meu sofrimento não vai durar pouco. Se eu não conseguir de uma vez te esquecer. E Angelo! Pois a gente faz tanta coisa na vida, que o tempo passa sem sequer perceber. Não foi com pressão, né? O arrependimento vem logo em seguida. Se a gente vive assim distante a sofrer. Não relembra aí! Ah, eu pude perceber os erros que eu fiz na vida. Só se dá valor em alguém quando a gente se perde, querida. Ah, eu pude perceber os erros que eu fiz na vida. DJ Rebelde. Só se dá valor em alguém quando a gente perde, querida. Condena, tanto assim não vale. Só não temos já. Ciúme demais, nos faz sofrer. Muito ciúme estraga, né, Jô? Sei que o ciúme é um egoísmo, sentimento sem juízo, e quando é demais faz enlouquecer. E o ciúme que faz, meu irmão? Ciúme nos tira a razão de ver. Pensa no ciúme. Ele é um crime sem perdão, que fez muita gente ficar separada, sofrendo calada. Como é que é? O ciúme, com ciúmes, de ciúmes, é o ciúme. O ciúme, com ciúmes, de ciúmes, é o ciúme. Sei que o ciúme nos condena, tanto assim não vale a pena. Ciúme demais. E a gente já vai passando pra convidar todos vocês no dia 11 e 12, abertura do verão, lá no Ilha Bela. O Edilson, o Edielson, Rebelde, David e companhia, lá no Ilha Bela. Ciúme nos tira a razão. Como é que é? De vez. Ele é um crime sem perdão, que fez. Bora, bate vindo! Muita gente fica separada, sofrendo calada. E o ciúme? O ciúme, com ciúmes, de ciúmes, é o ciúme. O ciúme, com ciúmes, de ciúmes, é o ciúme. O ciúme, com ciúmes, de ciúmes. Oh, oh, I love you, mon amour. Oh, oh, essa sequência aí, oh, oh, só me lembro do maracujá, mano. Oh, oh, como é? Te amo demais, te amo demais. Relembra! Já fiz de tudo pra lhe tirar da minha vida, mas não tem jeito. Rebelde. Só você é a pretendida. Relembra! Desse coração que é o seu amante. Vai, Edson Cabeludo! Que não sabe lhe esquecer um só instante. Se lhe deixo muito triste, fico a chorar. Desesperado, morrendo, querendo pra você voltar. E aí? Quando a gente briga, correndo eu vou lhe pedir nossa paz, nossa paz. Porque não vivo, meu bem, sem você, te amo demais. Quando a gente briga, correndo eu vou lhe pedir nossa paz, nossa paz. Porque não vivo, meu bem, sem você, te amo demais. Te amo demais, te amo demais. DJ Rebelde Saudade. Oh, I love you, mon amour. Relembra! Oh, oh, I love you, mon amour. Vamos lá! Oh, oh, I love you, mon amour. Oh, oh, I love you, mon amour. Te amo demais, te amo demais. Vai! DJ Rebelde! Amanhã, sábado, a gente começa lá na Feira do Açaí! Olha o Rebelde lá tomando açaí! Sabe esses dias em que hora dizem nada? Alô, DJ Rebelde! E você não toca o pijama preferista na cama. Relembra! Um dia a monotonia tomou conta de mim. DJ Rebelde. É o tédio, contando os meus programas, esperando o meu fim. Quero ver, quero ver! Sentado no meu quarto, o tempo voa. Lá fora me dá passe, eu aqui à toa. Eu já tentei de tudo, mas não tenho remédio pra me decidir. Vejo o programa que não me satisfaz. Rebelde. Leio no jornal que é de ontem, pois pra mim tanto faz. Já tive esse problema, sei que velho é sempre assim. Se tudo piorar, não sei do que sou capaz. Sentado no meu quarto, o tempo voa. Lá fora a vida passa, eu aqui à toa. Eu já tentei de ver. É a sexta retrô do Botiguim! Pra lembrar me desse voando nas areias do deserto, montada no cabelo. Ô maestro da uma princesa do Oriente, um dia me chamou de amor. Relembra e dança! Vai! Tinha tatuagem de serpente. Rebelde! Antes que era azul da cor do mar, mas era só uma miragem que desapareceu no ar. E hoje que vou imaginar como é que foi me apaixonar por algo assim tão irreal. A imensidão do teu deserto me perdi. Não sei se foi meu bem ou foi meu mal. Passando o Zé Fernando, Zanário Fernando! Deserto, montada no cabelo voador, uma princesa dorente, um dia me chamou de amor. Tô passando do Engenhinho, saudade já na era, Loguinho. Tinha tatuagem de serpente, um bande que era azul da cor do mar. O trio do Reprise já tá no segundo. Logo após o Rebelde, eles chegam. Fernando, Nil, Angel. E hoje me vou imaginar DJ Rebelde me apaixonar por algo assim tão irreal. Na imensidão do teu deserto me perdi. Não sei se foi meu bem ou foi meu mal. E no Bragão vai! DJ Rebelde. Muita saudade aí! Sobre o brilho da lua, quero te namorar. Vai, Angelo! De lua cheia, minha sereia, lá no pureza. A praia está tão deserta, já é? E as ondas já rolam. A brisa molha, meu rosto, minha sereia. Vai! Minha sereia. É clima tropical, manchete de jornal. Bora, Rubinho! É vento tropical, tem fotos no sol na Mundiais! É clima tropical, manchete de jornal. Alô, Batifino! É vento tropical, tem fotos no jornal. Namorei uma sereia lá na beira do pureza. Namorei uma sereia na noite de lua cheia. O maestro da saudade. Só no Bragão, vai! Lua, quero te namorar. De lua cheia, minha sereia, minha sereia. A praia está tão deserta e as ondas a rolar. A brisa molha o rosto, minha sereia, minha sereia. É clima tropical, manchete de jornal. É vento tropical, tem fotos no jornal. Vai! É clima tropical, manchete no jornal. É vento tropical, tem fotos no jornal. Bora, Ninho! Namorei uma sereia lá na beira do pureza. Namorei uma sereia na noite de lua cheia. Namorei uma agora sereia. É a as pedras vão rolar solta. Com ele, Dilde, o maestro da saudade. Ele já está aqui, o DJ da saudade. DJ Rebelde, o maestro da saudade. Os breguinhas, só pra dar uma esquenta, que tu tá muito com frio aí, meu irmão. Só pra te levantar da carteira, ir lá no banheiro e voltar. Pra te fazer uma física bacana. E agora bora dançar uma saudade do Budigui. Chega aí, maestro. Se eu não voltar pra casa, não posso viver. DJ Rebelde. Aqui tão sozinho, na desilusão. Eu quero ver se tu vai dançar agora. A besteira que eu fiz foi deixar você. Ao meu lado só resta a solidão. Vou descer, vou descer, vou engolir. Como fui magoar o meu grande amor? Como pude esquecer o amor que me deu? Ivana, Matilda, na Agamilão. Bora dançar o bailão agora! Chega o trio do retrô, o trio do reprisinho. Vou voltar pra tudo que era meu. Rangel, Fernando, Nil. Ao cruzar o portão, sei que vou chorar. Ivana, Matilda, na Agamilão. Marcelo Bate Fino. Meu grande amor vai me perdoar. Bora, Rubinho! Vou voltar pra tudo que era meu. Minha amiga Paula da Selfie, na gente. Ao cruzar o portão, sei que vou chorar. Alô, Paula da Selfie! Oh. Ivana, DJ Rebelde. Nada mudou para mim, não há razão pra chorar. O que passou, eu não quero lembrar. Os momentos tão tristes, sem sol, sem ninguém. Isso, Fernando, DJ Diego, lá dos sítios, onde tudo começou, né, Diego? Meu grande amor pra você é velha guarda. Sempre foi pouco demais. Bora chegar! Você tentou se encontrar, mas por fim compreendeu. Todos querem você, mas amor de verdade só o meu. Todos querem você, mas amor de verdade só o meu. A vida tem coisas estranhas que a gente não sabe explicar. Só depois de viver que se aprende, pouco vale alguém ensinar. Meu amor, vem, eu quero você. O mundo é nosso, vamos viver. Cadê ele? Tá pra ali, ó. Celebridade! A vida tem coisas estranhas que a gente não sabe explicar. Só depois de viver que se aprende. Pouco vale alguém ensinar. E aí, meu amor? Meu amor, vem. Eu quero você. O mundo é nosso, vamos viver. Atenção, Nildão, chega com o Rangel aqui no comando. Meu grande amor pra você. Chega aí, Nildão. Sempre foi pouco demais. DJ Rebelde! Você tentou se encontrar, mas por fim compreendeu. Todos querem você. O maestro da saudade. Sabe só o meu. Vai, DJ Ângelo! Você é megalana. Só o seu amor pode me fazer feliz. É tudo que eu sei. O meu coração me diz. O maestro chegou. Só o seu amor tem o tom da estação. Tem brilho e sabor. Angelo. A brisa quente de verão. Quando eu cruzei você na rua, falou mais forte a emoção. Angelo. Meu bem, agora eu tô na sua, com todo o coração. Vai, Angelo. Eu sei. Eu vi na luz o seu olhar e os sonhos de amor. Que o tempo não vai apagar. Só o seu amor pode me fazer feliz. É tudo que eu sei. DJ Rebelde, maestro da saudade. Tudo que eu sempre quis. Gostinho gostoso. Você na rua. Falou mais forte a emoção. Meu bem, agora eu tô na sua. Com todo o coração. Vai dançando, vai recordando. Já já logo após o Rebelde. Tem o trio do Reprise Saudade. DJ Fernando, DJ Nil, DJ Rangel. E também dos irmãos Edilson e Gelson. Eu cruzei você na rua. Falou mais forte a emoção. Meu bem, agora eu tô na sua. Com todo o coração. DJ Lucas Maciel. Quando eu cruzei você. Fala, Lucas. Na rua. Falou mais forte a emoção. DJ Rebelde. Meu bem, agora eu tô na sua. Com todo o coração. Roupa branca, aquela com que nós casamos. E o doutor, por mais que ande, fica longe onde moramos. E o meu mal não tem remédios. Minhas forças se acabando com a mesma roupa. Senhor. Acabar com este melodrama. Vamos pra cama.

consegui. Onde está aquela que um dia tanto me apaixonou? Eu sou uma estrela no infinito, procurando eu vou. Onde está aquela que um dia tanto me apaixonou? Obrigado, meu parceiro, filho do Camarão Graúdo. Só dos graúdo. Tantos caminhos já andei, e a esperança do meu lado, de outras pessoas já gostei. Meu parceiro Wagner e o Bate Vindo com a gente. Eu sou eterno. Fala, Bate Vindo. Os estimadores com a gente. Obrigado. Daqui a pouquinho tem uma saizão, né, Batimento? Vamos lá. Tudo que preciso é saber se um dia ela vai voltar. Nada mais importa, nada tem sentido se eu não lhe encontrar. Preciso é saber se um dia ela vai voltar. Já já deu o trio do Rebrise. DJ Fernando, nada tem sentido. DJ Nil Saudade e DJ Rangel. Tantos caminhos já andei, e a esperança do meu lado, de outras pessoas já gostei. Eu sou eterno, apaixonado. DJ Rebelde. Já estou cansado de esperar. Saudade. Amor, compreensão. Olha o casal vai dançando e ela vai limpando. Também tá com a gente. Quero alguém que tenha o coração. Vai dançando e ela vai limpando. Que seja como o meu. Cadê o pano? Cadê o pano? Sozinho. Cadê o pano? Cadê o pano? Vai limpando. Alguém a quem eu ame, que não me deixe triste, que tenha muito amor pra dar, que me dê muita força e me ofereça o colo. E na hora? Na hora de dormir. Já estou cansado de chorar, de tanto caminhar sozinho. Quero alguém que queira o meu amor, prometo me entregar todinho. Alguém a quem eu ame, triste, que tenha muito amor pra dar, que me dê muita força e me ofereça o colo na hora de estou cansado de chorar, de tanto caminhar sozinho. Quero alguém que queira o meu amor, prometo me entregar todinho. Alguém a quem eu ame, que não me deixe triste. casado e o trio reprise pra comandar. Que me dê muita força e me ajude. Saudade do Diguinho, vamos lá! Na hora DJ Rebelde! DJ Rebelde Saudade, consagrado por você, o maestro da saudade. Meu amor vem se mantendo apesar das estações. DJ Rebelde. Tanto tempo se fazendo um lado triste das paixões. Foram folhas do outono, mas ficou o meu amor. Que me faz perder o sono, que me faz deitar com a dor. Que me faz perder o sono, que me faz deitar com a dor. Para baixo divino! Porém nesta primavera quero renascer qual flores. Que depois de longa espera encheu os jardins de cores. E então vou compensar quanto tempo assim tristonho. Por de novo vou amar, vou tentar de novo o sonho. Saudade! Por de novo vou amar, vou tentar de novo o sonho. Vamos da agenda de amanhã de sábado e começa lá na Feira do Açaí, olha. Amanhã nosso sábado começa lá na Feira do Açaí. Depois, em casada! A terceira parada vai ser lá no Palácio, aniversário do cacique de Jeitinho. Porém nesta primavera quero renascer qual flores. E fechando lá na Toca da Cerveja da Pedreira, que depois de as nossas apresentações amanhã, sabadão. Para Bativino! E então vou compensar tanto tempo assim tristonho. Ou de novo vou amar, vou tentar de novo um sonho. Ou de novo vou amar, vou tentar de novo um sonho. Só mais essa aqui. Só você não entende. E os DJs do Reprise pra comandar. DJ Fernando, DJ Rangel. Você tem. E DJ Nil Saudade. Que me prende e me domina. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. O amor que eu sinto é puro e sincero. Eu jamais amei assim e por isso estou feliz. Eu só quero que você, meu bem, me corresponda nesse amor. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Eu te amo, não tem motivos pra esconder. Bora pra cima, mano. Você tem algo especial. Tá legal, tá pai dela. Que me prende, me domina. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. O amor que eu sinto é puro e sincero. Eu jamais amei assim e por isso estou feliz. Eu só quero que você, meu bem, me corresponda nesse amor. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Eu te amo, não tenho motivos pra esconder. só você eu